não é difícil distinguir quem tá pelo que tem e não pelo que há de vir. Irmão, eu já cansei de déjà vu. Não quero blá blá blá, não quero ti-ti-ti. Não quero o que é seu, pode ficar com tudo. Ódio, ganância, frustração e a luz no fim do túnel. Mas sente o clima que paira no ar. Sinta a brisa pra aliviar. Só não pode esquecer que correr é o primeiro passo pra quem quer vencer. Não posso te ajudar, então não te atrapalho. Sou muito mais do que isso tudo que cê tá somando. Tô trabalhando aqui no estúdio com sem grana. Suor tá escorrendo de semana a semana. Então não vem me atrapalhar. Sai se quiser, sai, vai morrer pra lá. Já me encontrei pelas ruas, a vida é sua. Então vai, faça o que quiser. Tô aqui e não saio por nada. A vida é minha, então vai, vai, vai. Acredite primeiro em você, que é capaz de se ter o que quer ter. Acredite somente em você, que é capaz de se ter. Patrão, eu quero além do emprego. Um carro louco, maconha pro ano inteiro. Uma gostosa no banco do passageiro. Ganhar um din pra mim, não viver mais em desespero. Vários herdeiros, comprado bom e do melhor. Saí distribuindo grana na vila sem dó. Mas acordei e vi que isso tudo é ilusão. Tem vermes aqui me chamando de irmão. Mas firmão, deixa estar. O meu mundo não vai desabar. O que é meu, vou buscar. O que é seu, eu deixo pra lá. Me encontrar, pra encontrar a verdade que existe em mim. Entender e atender, a verdade vai prevalecer. Já me encontrei pelas ruas, a vida é sua. Então vai, faça o que quiser. Tô aqui e não saio por nada, a vida.